de repente. Transformar a água em vinho e não deixar mais ninguém sozinho. Transformar o ódio em carinho, suportar os espinhos ao seguir no caminho. Descobrir se é real com um oi, eu te beijo agora e te vejo depois. Mas não é sempre assim que acontece, se amor pudesse fazer o mal se cansar, o bem na balança pra não contaminar o coração de quem circular, buscando a luz que brilha pra poder se guiar. Trazer o amor que já foi, a cada nova aurora o melhor vem depois. Pra quem segue e cresce, reconhece, se amor pudesse enxergar que um dia tudo passa, que as melhores coisas normalmente vêm de graça. Um dia o caçador no outro caça, a verdade é olho no olho que não disfarça. Constrói as pontes do mundo, atravessa por cima de oceanos profundos. O que é eterno nunca padece, amor pudesse andar mais lento ao soprar o vento. Em movimento eu mudo a todo tempo, em cada elemento um latente talento. Mestre de dentro sabe o que eu tô dizendo, o bem mais importante a todo instante, fazer valer a pena já que a alma é grande. É um ciclo que sobe e desce, se amor pudesse prevalecer para o ser crescer. Entender que ter não te faz vencer, nunca plantar e querer só colher. É o caminho mais fácil pra errar e perder, e o mais difícil é o equilíbrio, libertar dos vícios e dar um novo início. Mas se o ego comanda e é puro estresse, amor pudesse vencer as barreiras mentais e mostrar que todo ser humano é capaz de mudar o que não aceita mais. O mínimo melhor todo mundo que faz sua parte, a sua vida é arte. No primeiro start vem pronto pro combate, faz acontecer e o medo desaparece. Amor pudesse encurtar qualquer distância, ser maduro e aprender igual criança, aprender com os mais velhos, ser igual aos novos e fazer o que eu quero. O que me prende, o que me solta, o que me oprime, o que me revolta. Nada faz sentido quando a gente não se importa. Amor pudesse, a luta mais justa é quem busca ser livre, e o custo pra isso nenhum cifrão paga. Na rua existe um preço sinistro, pra quem não respeita o martelo esmaga, e no outro o abismo te joga, e no outro te oferece em droga. Quem tem um abraço que te aquece, amor pudesse, é a luz que conduz o rapaz de capuz. E eu fui fazer jus a quem me deu a luz, sinal da cruz e a flor que seduz. Mente sem conhecimento e estamos todos nus. Pra entender esse mundo como é que faz, só pra quem nasceu há 10 mil anos atrás. Imagina o futuro e quer saber como é. Amor pudesse, sensação forte de revolução, aquela que você faz com as próprias mãos. Não precisa entender, basta apenas sentir. O coração fala e você tem que ouvir. A sua missão tá chamando, mostre quem está no comando. A mente manda e o corpo obedece. Amor pudesse, se a luz é branca e a consciência é negra, a chama é dourada e a faixa é preta. No gama violeta das batidas e letras, meu cordão de prata faz a alma um cometa. Cada ser um universo eu vi, e o futuro acontece aqui. Do início ao fim, sempre atende nossas preces. Amor pudesse, agradece.